Silêncio! Vamos começar. Meu nome é Sushismondo Tafoide. E vocês estão aqui hoje porque têm graves problemas de estrutura mental. Quem querer falar primeiro? Sabe o que é, doutor? Eu não consigo parar de falar putaria. Falar nisso, vocês conhecem a piada da mulher que nasceu com a buceta na cara? Caralho, filha da puta! Essa piada é boa pra caralho! Nem conta, senão eu vou cagar pelo nariz de tanto rir. Diga, rapaz, você deve ter algo em sua infância que te prejudicou. Diga para eu. Tu viu mamãe pelada e curtiu, não é? Isso mesmo, doutor. Eu vi sim. Mamãe era uma tremenda cachorra do funk. E quem ser sua mãe? A mulher queijo de Minas. Aí sim, comi pra caralho. Nossa, doutor, você foi ótimo. Muito obrigado por me ajudar a saber por que eu sou assim. Muito obrigado. Eu sou foda. Agora, o próximo. Minha vez. Eu irrito as pessoas. Como assim? É que Mi sempre sabe de tudo que a pessoa fez só pela pegada. Mi viu sua pegada lá fora. Mi sabe que você veio andando pro trabalho, que mora a leste daqui e manca da perna esquerda às vezes. Grande coisa isso aí que você falou. Mas Mi também viu que mora em apartamento, no 13º andar, que sua mulher é ruiva, que sua mãe veio te visitar anteontem, que sua mulher tá dando pro porteiro que se chama Alaô. Que ela fica te xingando que você não dá no couro e tem o um pinto pequeno. E diz que goza litros com o Alaô. Me viu que você se veste de mulher e senta numa... Ai, porra! Caralho! Vá se fuder, seu mameluco chato! Próxima! Eu tenho mania de me barbear. Mas eu não tenho barba. Eu não tenho pelo. Meu sonho era ter um afro do tamanho da bunda do Mussum. Aquele matagal, sabe? Aquele cabelo gigante, meu Deus. Ora, ora, veja pelo lado positivo. Barba coça pra caraca. Eu tinha um paciente que se matou porque não aguentava tanto cabelo. Qual o nome dele? O nome dela era Tony. Ah, tem razão, doutor. Eu tenho que ser feliz. Eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Muito obrigado. De nada. Quem derruba de uma cor só? Adivinha quem chegou? Dutch! Mas que clube da Luluzinha é esse aqui? A gente tá esperando vocês há um tempão e vocês aqui nessa de brincar de roda. Andem logo, os outros já estão no helicóptero esperando vocês, suas mocinhas. Jurassicast no ar, meus caros internéticos! Sim, voltamos para mais um episódio muito mais do que épico! Está comigo aqui o esse que vos fala, Calaveira! Ah, eu não estava esquecendo de me apresentar! Eu sou Calaveira, como vocês não conhecem, né? Essa voz maravilhosa é a minha! E está comigo aqui o Miote. E aí, galera, esse filme é como se fosse o 300 de hoje em dia, né? Só tem os caras fortão, malhadão. É o Gears of War, né, cara? Peraí, por favor. Nota, você curtiu, né? Não, tô falando isso. Não, você curtiu, você falou com ardor agora. Tem os caras fortão, suado. É? Miote. Eu suo pra caralho mesmo, né? Olha aí, Miote, gosta de gente úmida. Conosco aqui também o Brunão. Cara, eu tô torcendo aqui pra nas próximas Olimpíadas a gente ter uma nova modalidade que vai ser a queda de braço suspensa, bicho. Cara, que esporte, velho. Como é que é? A queda de braço no ar. A queda de braço no ar que tem no filme, porra. Ah, sim, o do início do filme? É. E... Nossa, velho, você viu dividir o espaço e tempo naquela hora lá. Não é brincadeira não, velho, quase criou um buraco negro naquela cena ali. É verdade. E olha só, internet, estamos recebendo aqui agora um ídolo da nossa infância. Eu não vou dizer infância porque fica até meio estranho, mas assim, um ídolo da nossa vida. Sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês, interneticos, Garcia Júnior. Seja bem-vindo ao Jurassic Cast, meu querido. Muito obrigado, Bruno, Leonardo, Rodrigo, valeu por terem me convidado para fazer parte desse programa com vocês. Na verdade, é uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha aí, matou todo mundo agora. Todo mundo agora, você que ainda está ouvindo, sim, internet, estamos aqui com Garcia Júnior no Jurassic Cast, emocionadíssimos, e vamos hoje falar sobre Predador. Cara, aquele filme que não desgruda daí é pouco. A gente volta logo após os reclames do Jaiminho, que não são mais reclames, são recados. Olha só, a coisa tá toda doida hoje. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Opa, Gangnam Style. Gangnam Style. Só, interneticos, voltamos para mais uns recados do Jaiminho, rapidinho pra gente poder voltar logo pro programa, né, meu povo? Que tá inacreditavelmente excelente, bicho. Garcia Júnior, como você nunca viu. Putz grilo, o bicho tava maluco, velho. Ele tava. Bem à vontade mesmo, cara. Ele adorou participar, cara, eu fiquei muito feliz. E que bicho simpático, cara. A gente já agradeceu 1 milhão de vezes, mas eu quero agradecer o Garcia de novo. Cara, um bicho mega simpático, isso, simples, é verdade. Simples, comprou a proposta do episódio, que era ficar falando lá do filme. Foi um papo de 3 horas e meia divertidíssimo que a gente foi acabar de gravar lá quase 2 horas da manhã. Não, pois é, inclusive a gente conversou tanto com ele que muito do material bruto ficou na sala de edição, mas em breve a gente vai aproveitar isso. Olha aí! No Jurassic Combo. Tá? Não vai ser no Jurassic Combo da semana que vem, mas vai ser no próximo. Então vamos ter mais Garcia aí no Jurassic Combo. Olha aí, sempre. Queremos agradecer também o Vivaco, o Leo Lopes, o Jeff Alan Santos. Esse tem nome de ator, né? Esse tem. Que participaram da brincadeira lá do teatro, que ficou muito divertido também. Ouça até o final o teatrinho, bicho. Até o final, hein? Pelo amor de Deus, cara, se você não gosta do teatrinho, velho... Você vai gostar agora. Você vai gostar agora, exatamente. Você vai gostar a partir de agora, cara, certeza. Não, aposto que esse primeiro que passou agora aí no começo do programa, teve gente que explodiu cabeça, com certeza. Ah, caralho, o Schwarzenegger tá aí. E um programa tão foda como esse, a quitandeira do Jurassic Cast, não podia deixar de oferecer um presentinho pra vocês, ouvintes queridos, internéticos. Trazido diretamente dos Estates Unidos. Zewa. USA. Dos USA. O que, que o nosso ouvinte querido vai ganhar, Miotti? Vai ser um action figure do Predador. E olha, é daquele da NECA. Cara, é perfeito o Predador. NECA tipo Tibiriba, né? Boneca. cara. Mas é uma réplica perfeita do Predador. Tira a máscara, o bicho tem aquela cara esquisita dele. Todo detalhado, articulado. Um action figure de responsa. Muito foda, cara, muito foda. Se você gosta do Predador, é obrigação você participar dessa promoção. E, porra, tá fácil pra cacete, velho. Tá muito fácil, olha só. Pra participar, coisa simples. Você só precisa twittar a seguinte frase: eu sigo o @JurassicCast e quero ganhar o action figure do Predador. Para concorrer, siga o @JurassicCastDRT. E o link da promoção também. Obviamente, você que tá tweetando, você tem que estar seguindo o @JurassicCast pra concorrer. E tem que ter uma conta no Twitter, né? Também. É, por favor. Ah, eu já vi gente falando que criou a conta aí só pra participar da promoção da gente. Ah, bota uma fé. Tem que fazer isso mesmo. Eu já falei, o meu Twitter eu abri pra, só pra participar de promoção. Pois é. Há muito tempo atrás. Olha, nunca houve uma mamata tão grande pra se ganhar um action figure do Predador, velho. É verdade, é um action figure de responsa. É isso mesmo. E essa promoção está válida até o próximo JurassicCast, quando a gente vai trazer aqui o vencedor. Pronto, simples assim. Andanças na Podosfera, eu estive lá no Cidade Gamer 67, exclusivos desta geração, parte 1. Cara, um programa divertidíssimo que nós estamos falando sobre as melhores franquias que já surgiram nos videogames da atual geração. Cara, muito legal. Falamos de Gears of War, Uncharted, Infamous. Eu meti o pau em Uncharted porque eu não gosto daquela merda. Foda-se você que goste, mas eu não gosto. Cara, você tá maluco, né, velho, no Cidade Gamer, cara? Você anda com a macaca solta. Eu tô com a macaca. É porque vocês não deixam me soltar aqui, eu me solto lá. Eu não deixo você soltar, pô, fica à vontade, cara. Traz a macaca pra cá também. Eu vou mandar vocês dois se fuderem o tempo todo, porque é o que eu faço lá. É verdade, porra. Ah, mas tá bom, cara. Muito divertido esse programa. Tá muito bom mesmo. Vale a pena conferir lá. Só um avisinho pra vocês que não tivemos chaca agora nessa quinta-feira por causa de problemas com o YouTube. Não tivemos chaca? Chaca, é o chaca. Chaca na buchaca. Não teve o Tá Na Hora do Chaca, tá na hora nossa atração de 04, vídeo do, né, YouTube. Nosso programa 04 do Chaca. Porque o YouTube bloqueou quem tava colocando, então a gente tá dando um jeito aí pra botar ele na próxima quinta-feira. É, o YouTube botou a minha cara e falou assim: você está fazendo cosplay do Brad Pitt, você não pode fazer isso. Você está infringindo direitos autorais. Aí a gente foi e tirou de vídeo lá. Foda. Igualzinho mesmo. Pelo menos eu não sou um monolito, né? Pelo menos eu sou igual a ele. Qual é o Twitter do Jurassic Cast? O Twitter do Jurassic Cast é o twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast. Olha aí, o Facebook é o www.facebook.com/JurassicCast. Isso, então siga a gente no Twitter e curta a nossa página no Facebook. E fique agora com o Predador, que esse programa tá magnífico. Não desgruda daí. Open Gangnam Style. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Predador 1987. Acertaram em cheio dessa vez, né? Pelo menos no título, The Predator. Não tinha como fugir, né, cara? Pô, imagina, sei lá, Predator em inglês e chamar um cara forte na floresta. Não ia dar certo, né, bicho? E se fosse passado no sul, poderia ser Aprenda-te. Aprenda. Porque aquele dreadlockzinho do Predador, vamos e venhamos, né? É qualquer coisa. É quase uma prenda, né? Fala assim, vem cá, prenda minha. Ele tá a cara da Whoopi Goldberg, né, bicho? Puta, parece também, cara, parece. Isso, Bruno, pelo amor de Deus. Ô, Garcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Você trabalha com dublagem muitos anos. Você sim, você sabe dizer por quê? Só 35. Besteira. Começou ontem, né? Um menino, praticamente. E é mesmo, em espírito. Deixa eu te perguntar. Gostei do espírito. Você foi tentando me agradar e me fudeu no final. É, pelo menos em espírito. Você ele tá faz isso. Tem 262 anos, mas em espírito é menino. Garcia, assim, pega a dentadura isso aí e continua falando, por favor. Deus, grude o seu dentadura e continue falando. Tá, beleza. Tá tudo bem, cara. Eu entendi, assim. Foi uma tentativa de elogio. Me fudeu, mas tá tudo certo. Obrigado pelo elogio que você tentou fazer. Mas, por favor, prossiga no seu pensamento. A gente vai chorar. Diz aí. Não, assim, querido, a questão do título. Vocês tinham contato com essas coisas? Por que que os títulos dos filmes no Brasil tinham uma mudança tão absurda algumas vezes? Como, por exemplo, dá um exemplo aí, gente, de título absurdo aí que a gente já trabalhou aqui no Jurassic Cast. Airplane transformar em Aperto e Explode Sumiu. Por exemplo, a gente falou de um filme que se chamava Airplane. E no Brasil ele foi traduzido pra Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu. Isso era alguma imposição do cliente? A gente tem aqui meio que uma lenda aqui no programa, que a gente se lembra, pelo menos me lembro muito vagamente, que parece que eram três senhoras que decidiam isso lá na década de 80, ainda na época do regime militar e tal. Então isso tem alguma coisa a ver com o título ou com a própria adaptação do título ao Brasil, ao idioma brasileiro? Como é que funcionava isso? Você sabe? Cara, eu não sei não, eu não tenho ideia. Na verdade, essa coisa de se eram três senhoras, sei lá, não, realmente não tenho essa informação pra te confirmar. Mas o que eu acho, do que eu sei mais pra cá, né, que às vezes existe realmente uma discrepância muito grande entre o original e o título traduzido, é que o título, cara, como tudo num filme, né, e cada vez mais, sei lá, sem discutir aqui mercado, precisa vender o filme, né? Porque cada vez mais as somas investidas num filme são mais absurdas e você tem que vender. Então as pessoas ficam, sim, muito preocupadas com aquilo que num determinado país pode vender já de cara. E às vezes eu acho que há soluções infelizes, mas também às vezes eu acho que há soluções felizes, porque Airplane, por exemplo, que, né, que vocês falarem, apertem os cintos, o piloto sumiu, eu acho bacana, né? Nesse caso específico... Ah, é muito melhor. Eu acho melhor. Porque se você colocar, melhor, entendeu, avião, fudeu. Olha aí. Eu vou pensar que, porra, é uma noite na Rocinha, entendeu? Aviãozinho. Pode ser qualquer coisa, entendeu, velho? E de repente, o apertem o cinto, o piloto sumiu, tem uma coisa, na minha opinião, de novo, mais chamativa e interessante. Às vezes, esse tiro sai pela culatra e feio, assim. Há títulos que realmente se perdem, mas é o que verdadeiramente se chama Lost in Translation, né? Quando você traduz um treco, muitas vezes isso acontece também na dublagem, na legenda, ou, enfim, numa tradução simultânea, quando você quer especificar uma coisa, e verdadeiramente títulos são isso, né? São comerciais, breves comerciais, daquilo que o filme pode te oferecer, as pessoas ficam desesperadamente tentando fazer com que isso funcione. E às vezes se ferram, e às vezes se dão bem, né? Pior é o que o mestre e saudoso Chico Anísio falava, né? Que aconteceu num país vizinho, acho que é na Polônia, né? Que aquele filme, O Vampiro da Noite, saiu com o título Não Venhas Mais com Beijos ao Pescoço. Quer dizer, é pior. Realmente, né? Não, mas os títulos em Portugal são os melhores, né, cara? É, não sei. Em Portugal, não sei. Isso que eu tô falando foi na Polônia. Aconteceu. Foi na Polônia que o título era esse. Não Venhas Mais com um Beijo ao Pescoço. Mas em Portugal, não sei como é que chamou, não. Mas enfim, então é isso, cara. Sei lá. Eu acho que verdadeiramente existe, sim, uma preocupação com que o título venda mais o filme. E às vezes isso é um grande tiro pela culatra, né? Direção de John Mac... Rapaz, como é que fala o nome desse cara, hein, gente? John McTiernan? McIntosh. John McTiernan. Como é que é, Brunão? John McTiernan. Pô, bonito. É bonito. Isso é com sotaque de Harvard, né? Com sotaque de Oxford é um pouco diferente, mas é quase isso. Cara, o John McTiernan, ele é um diretor principalmente de ação, né? Assim, ele é muito conhecido pelo Duro de Matar, Caçado ao Outubro Vermelho. Inclusive, ele optou fazer o Caçado ao Outubro Vermelho ao invés de pegar o Predador 2, que também tinha sido oferecido pra ele. Ele falou, não, chega de Predador, vou fazer uma coisa diferente. Fez também O Último Grande Herói, outro filme com o Stallone. 13º Guerreiro. Duro de Matar, A Vingança também é dele. Thomas Crown, Rollerball. Mas ele tá sumido desde 2003, que ele não faz nenhum filme, cara. Não dirige nenhum filme. Mas eu não sei por que vai dirigir. Um cara desse faz um filme e ganha 10 milhões de dólares, eu pararia na hora. Eu faço um filme, ganho 1 milhão, eu paro. Vou viver de renda. Não, mas eu acho legal, cara. O cara gosta de trabalhar. O Garcia aí é diretor, né? Eu não gosto de trabalhar, não, bicho. Não gosto de trabalhar na minha boca. Eu odeio trabalhar. Esse negócio de trabalhar é um negócio que eu sempre precisei, porque eu não nasci rico. Agora, fazer o quê? Concordo plenamente. Eu não vou trabalhar depois de ganhar quantos milhões de dólares? Sei lá, 10. Que um dia. Porra, tava bom um. Me dá um que, porra, eu já vou comprar uma luva pra coçar o saco e não gastar. Já vai vir com hipoglós a luva, né? Exatamente. Porque dá, com 1 milhão de dólares já dá pra comprar uma luva dessas, entendeu? Pago uma pessoa pra coçar o meu, não vou nem ter trabalho com isso. Com 10 milhões? Mais inteligente. Você que tá escutando isso, que fica com esse papinho furado, eu gosto de trabalhar, tô um tremendo de um demagogo. Ninguém gosta de trabalhar porra nenhuma. Vai se lascar. Ele ficou conhecido, é conhecido como um diretor de grandes filmes de ação, mas na época do filme do Predador ele já era conhecido como um diretor de filmes de ação. Não é à toa que ele foi escolhido, né? E tá aí nesse ato desde 2003, provavelmente em uma ilha grega paradisíaca, igual lá o que falava desse jeito, que era inglês. Sean Connery. Igual o Sean Connery. Sean Connery desceu e falou, não vamos trabalhar nesta merda desta vida. Trabalha na próxima se houver. Na verdade ele não tinha, não era muito conhecido não, porque só tinha um filme antes do Predador. Bom, pelo menos no documentário que eu vi do filme, o pessoal falou que ele era bem conceituado em Hollywood por filmes de ação. Que é uma outra coisa engraçada da indústria, né? E, na verdade, assim, fazendo uma ligação com a dublagem, eu acho que a dublagem dentro da arte é um pouco mais democrática nesse sentido, se você tiver um range de voz legal e tal, porque é tão chato isso da indústria, né, tanto da cinematográfica quanto da televisiva, de te colocar em caixas, né? O cara fez um filme bom num determinado segmento e aí ele fica massacrado por aquele determinado segmento na indústria, né? Ele não faz outra coisa porque não oferecem a ele possibilidade de ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Por isso que os caras enchem o saco também e param de trabalhar, porra. Porque fala assim, bom, pelo menos lá tem essa oportunidade, né? Porque você ganha tanto dinheiro num filme, de repente você pode ter essa oportunidade. Mas é meio triste isso, né? Não, é verdade. Verdade mesmo. Porque você fica ali dentro de uma caixa mesmo, né? Te colocam ali e falam, não, esse cara... É que nem assim, ah não, esse ator é de comédia. Não, porque esse ator é um ator dramático. Porque esse ator é não sei o quê. Né? É uma coisa meio boba, na verdade, que as pessoas têm mania de fazer. Assim como Jim Carrey, quando começou a fazer filmes mais densos e mais complexos, né? Foi também execrado e tal, não sei o quê. E fez muito bem, ele que cagou pro mundo e mandou ver e arrebentou nos filmes que fez, né? O problema do rótulo, Garcia, é um grande problema mesmo, sabia? Por um lado é bom, porque você cria uma certa identidade pra sua pessoa, mas pelo outro é terrível, porque é aquela coisa, ah não, chama o John McTiernan não, porque ele só faz filme de ação. Você vê o Schwarzenegger, por exemplo, porra, um ator shakespeariano do calibre do Schwarzenegger, só porque tem um corpinho bonito, só fez filme de ação na vida. Isso é um absurdo. O cara com, porra, com aquele sotaque de Harvard, entendeu? Aquela maneira de falar, porra, do teatro elisabetano e, porra, só fazer filme de ação de porrada. Isso é um absurdo. Pô, mas aí não, Garcia. Você é o culpado pra gente achar que o Schwarzenegger, ele era um ator shakespeariano, cara. Porque até o trabalho em cima da dublagem dele é uma coisa tão primorosa que quando a gente não tinha contato na época lá da década de 80, a gente só tinha contato com VHS. Não existia a facilidade pra se alcançar a mídia que há hoje. Aí a gente tinha acesso às vozes de vocês, dubladores. E você transformou o Arnold, cara, num ator shakespeariano, que o Arnold, ele tem entonação de voz no seu trabalho. Ele é sarcástico quando tem que ser. Aí a gente tem acesso ao som original e a gente descobre que o Schwarzenegger fala "Head to the chopper". Pois é, mas a merda é exatamente essa. Você acabou de foder o meu trabalho, porque olha só, eu tenho que fazer o que o cara faz lá. Porra, eu tentei meio, assim, boçalizar a voz dele, claro. Não dava pra fazer um sotaque austríaco como ele tem no original, porque aí ia ficar "I'm the governor from California. Não vai dar certo fazer uma porra de um negócio assim. Ô Mac, vamos atrás desse filho da puta que tá ali no meio da floresta. Nossa, mas você é muito feio". Não ia ter feio. Depois eu ia falar, porra, por isso que eu não... Ei, tá vendo? É por isso que eu não gosto de dublagem. Por isso que dublagem é uma merda aí. Na verdade, o cara tem essa porra de sotaque, caralho. O que eu ia fazer? Não, vamos comer um chucuta antes de pegar o Predador, né? Seria o certo, seria até fazer isso, né? Tudo bem, assim, que eu não fiz isso, mas, porra, eu tentei não ser também shakespeariano. Dá uma coisa meio dura, meio, né? Puxa, eu te amo. Agora com emoção. Puxa, eu te amo. Agora com felicidade. Puxa, eu te amo. Agora triste, com raiva. Puxa, eu te amo. Entendeu? É mais ou menos isso que eu tentei fazer. Se eu não conseguir, eu sou um merda também. Não, cara, fala isso. Pelo amor de Deus, ficou bom demais. Não, cara, mas agora falando sério, até com relação ao Schwarzenegger também, né? Claro que a gente tá aqui numa grande sacanagem, se divertindo e brincando e falando, até pra levar mesmo pras pessoas que estão ouvindo um clima gostoso desse papo, pra não ficar uma coisa... Não, veja bem, porque a dublagem, enquanto dublagem em si como dublagem, é uma dublagem, não é? Porque a dublagem... Porque vocês sabem que só atores fazem a dublagem. E essas viadagens que eu não aguento mais ouvir. Mas enfim, falando sério aqui do Schwarzenegger, cara, eu acho que tudo bem, ele tem essa coisa dele, mas ele é um cara de um puta carisma. É, né? Não, é, não fosse um cara de um puta carisma, não teria feito os filmes que fez, não teria feito o sucesso que fez, não teria vendido os ingressos que vendeu no mundo inteiro. Claro que ele não é um ator, e isso tá mais do que claro, mas ele é um entertainer, ele é um artista, exatamente, né? É, ele é um artista, ele é um ícone, ele é um cara, exatamente, pela sua força pessoal, pelo seu carisma pessoal, conquistou esses papéis que são pra ele. Exatamente, ele nunca falou, não, agora... Mês que vem eu vou fazer Hamlet, porque... rolou isso. Então agora eu vou fazer de Nelson Rodrigues vestido de noiva, eu vou ser a noiva. Não teve esse momento do Schwarzenegger, não, mas né? Isso que você tá falando, Garcia, é uma coisa que até eu tinha comentado no programa. A gente fez um programa sobre o Exterminador do Futuro, há um tempo atrás. Uhum. E eu comentei exatamente isso, que o Schwarzenegger, ele tem uma presença enigmática, assim, magnética até. Exatamente, Pô, você se sente atraído por aquela figura, assim, seja por medo, talvez, ou até... Carisma mesmo, que é uma coisa que é inexplicável, cara. Existem isso. Grandes atores, inclusive, que não tem. Quer dizer, carisma, o cara nenhum, é maravilhoso, né? Assim, é estudioso, domina a sua arte bem, domina muito bem a interpretação do texto, a compreensão dele, a forma de dizer aquele texto, mas quando a câmera liga, cara, a câmera não ama o cara, ou não ama a mulher, entendeu? E tem essa coisa, tem que ter essa empatia mesmo. O público tem que olhar pro cara e falar assim, porra, eu não sei porquê, mas esse cara me chama atenção, né? E ele, indiscutivelmente, tem essa parada, porra, pra dar e vender, né? Vou falar pra você com toda sinceridade, Garcia. Vocês da dublagem mexem muito mais com as pessoas do que vocês imaginam. Provavelmente, Cara, vocês mexem, assim, com o trabalho de vocês. Um trabalho bem feito, um trabalho primoroso. Seja pra alegria, seja pra melancolia, né? A pessoa ficar melancólica, triste. Não porque deixou a pessoa triste, mas, assim, despertou um sentimento mais melancólico por N razões. Mas mexe, sim. E eu falo isso com toda sinceridade. Nunca desmereçam o que vocês fazem, o que você, quem já tá aposentado, não faz mais, mas enfim. Puta, aposentado, o cara quer me fuder mesmo, né? Não, quem está? Eu não falei você. Ah, bom, eu falei, porra, o cara já me chamou de não, olha, porque é espírito de jovem, com esses seus 122 anos e tal, contemporâneo de Oscar Niemeyer. Porque... Então, assim, caraca, velho. Caceto que você faz, tal, você que já tá aposentado aí, que já não consegue mais articular as palavras direito com, né, com essa idade avançada. Eu tô fodido, eu vou sair daqui, vou me matar, mas tudo bem, né? Tô tranquilo. Caraca. Tá tudo certo. Vamos falar do Predador, porque é melhor, porque esse negócio tá me deprimindo. Quem tá deprimido agora sou eu. Não, quem fez isso, não? Olha só, o Rodrigo disse que tiver desempregado, Rodrigo, é que eu não tô mais na Disney, cara, senão eu te botava pra fazer o Timão quando o Pedrinho Lopes estivesse ocupado. E essa coisa aqui é quase... Pumba! É quase um Timão, né? É uma coisa bonita. Olha, eu tô desempregado. Porra, é um Timão, cara. Porra, tu quer tirar o trabalho do Pedro Lopes? Assim não dá certo. Eu tô desempregado, cara. Olha lá, pois é, aí, igualzinho, rapaz. Olha que merda. Ô, Pedrinho, não vai poder voltar de Minas Gerais, meu velho. O cara já tá querendo tomar teu emprego lá de Brasília. Velho, eu tô mesmo. Eu tô numa merda do caralho. Pois é. Olha a tristeza. Maldita hora em que eu topei esse trabalhinho. Tava muito melhor caçando mercenários lá em Valverde quando sequestraram minha filha. Que é isso, Dutch? Tá louco? Foi mordido por um mosquito agora? Isso aqui é outro filme, meu. É outro personagem. Ah, Apolo. Você é mesmo uma vergonha pro esporte. Apolo? Mas quem que é Apolo? De quem que você tá falando, Dutch? Sou eu, o Dillon. O Dillon, velho. Ah, tá bom, Lando. Não enche a paciência, vai. Pelotão, atenção. Como vocês já sabem, estamos procurando por uma tropa que se perdeu nesta floresta. Mata densa igual a essa, só encontrei quando estive naquele inferno que foi o Vietnã. Me lembro como se fosse hoje. O nome era a Floresta de Ohana. A deusa que se chamava Cláudia. Era uma mata muito densa e não adiantava a gente cortar. O mato crescia e encostava até na virilha. Eu vomitei um pouco na minha boca. Ok, Blaine. Chega de papo. Vamos nos dividir. Você e o Mac vão pela direita e... Eu encontrei alguma coisa lá embaixo! Pelas pegadas em volta, me vê que esses caras têm chato na virilha, que o sargento se veste de Leo Aquila à noite, que o Cravo brigou com a Rosa, que o Corinthians vai perder no Mundial de Clubes, que o Galvão tava com caganeira no dia da briga, que a Ruth Lemos vai voltar... Cala a boca! boca, seu índio de short Adidas. Mas que porcaria é essa? Isso é... uma máquina? De enxugar? Gelo! Mas isso é... incrível! Genial! Não, imbecil. Uma máquina de enxugar gelo é uma coisa idiota. Quem precisa enxugar gelo? Ah, eu acho ideia maneira. É mesmo? Então vem cá, Cook. Cook? Cook? Peraí, Dutch. Você tá muito esquisito. Meu nome é Mac. Agora é Mac, né? Quando participou do sequestro da minha filha, seu nome era Cook. Eu não sei como sobreviveu àquele pedaço de madeira fincado no seu corpo, mas agora eu vou dar um jeito em você. Peraí, Dutch. É brincadeira, é, cara? Peraí. Não, tira minha calça, não. Não tira minha calça, não. Peraí, cara. Não me amarra aqui, não, cara. Porra, ai, tá gelado aqui, cara. Porra, Dutch. Não, sério. Ai. Pronto. Satisfeito? Mais algum de vocês está afim de ajudar a enxugar gelo? Não, senhor. E você, Mac, Cook, ou sei lá qual é o seu nome, não desgruda daí. Tem o Carl Weathers, tava desinchado depois de levar a apanhar todo do Rock, né? Não tem o Carl Weathers, né, bicho? Tem o Apollo nesse filme. Não, tá o canal. O Carl Weathers. O Apollo é o... Não, tá certo, é o Apollo. Eu confundi com o do Caurício. Ah, eu sempre confundo os dois, não tem jeito. É o Apollo, até o bigode do Apollo, a postura do Apollo. Isso, ele é o Apollo, né, cara? Ele não é o Carl Weathers. Quem é Carl Weathers? Ele é o Apollo, pô. Apollo Creed, Apollo Doutrinador. Isso. E serve muito bem como meio que quase um vilão, que ele é quase um vilão do filme, né? Ah, ele é o anti-herói, né? Ele é o cara que sacaneia os outros, bota eles nessa enrascada muito louca. Ele é um anti-herói, quase herói, porque, assim, a motivação pra ele mudar a postura dele no filme é quase nula, né? Fala assim, não, eu estou aqui só pelo dinheiro e pelas mulheres, que se dane vocês soldados. Aí, do nada, o cara dá o predador, dá um tiro, o cara, não, agora é pessoal. Isso, verdade. Eu vou lá comer o cu desse viado. Não, bicho, peraí, deixa o cara, não, eu vou lá com essas duas pistolas, e o Schwarzenegger tá segurando um canhão na mão dele, cara. E ele vai e joga a menor arma que ele tem. Vai lá, bicho. Mata o cara lá. Mas mata com gosto, hein? Aí ele olha pra arma, ele olha pro Schwarzenegger e fala, tu vai usar essa grandona aí? Não, eu vou. Essa aqui é a minha de estimação. Essa aqui não presta. Não, tranquilo, então. Beleza e tal. Aí ele sai meio indignado. Tem a Ana, que é a Eupídia Carillo, que eu não sei se esse raio dessa mulher é uma vietnamita. Essa mulher é do Carillo mesmo, né, bicho? Ela Carillo. É do Carillo, porque ela parece chinesa, ela tem jeito de vietnamita. Ela é mexicana, ela é mexicana. Ela tem... Cara, como é que ela é mexicana com o olho puxado? Eu podia jogar ela. Ué, não, peraí, bicho. Que isso? Nada contra, não, assim, né? Não... Não, eu sei que não é nada contra, mas, pô, essa coisa de... Já foi na Liberdade, em São Paulo? Não. Tem um monte de gente de olho puxado, é tudo brasileiro, velho. É, não, né? Se você vier ao Rio de Janeiro hoje em dia, né, tem bastante chinês também, e os descendentes, os filhos já, tal, não sei o que, são todos brasileiros, pô. É impressionante, os caras deixam os caras orientais entrar no México, não tem problema nenhum, não. De vez em quando, os americanos é que não deixam os mexicanos entrarem, mas mesmo assim eles entram. Agora, não tem problema nenhum de oriental essa entrar aqui, no México. Essa aqui, inclusive, deve ter entrado numa leva dessa, né, de debaixo da ponte, sei lá. Eu achei curioso, porque assim, a gente sabe que os filmes hollywoodianos, eles muitas vezes são construídos em cima de estigmas, né, em cima de rótulos mesmo. Então estereótipos. Você tem, estereótipos, você tem cara de mexicano, então você vai fazer papel de mexicano ou de imigrante. Você parece um negro, às vezes, então você vai fazer papel de gangster, de negro, ou aqui, papel estereótipo de negro. É, mas o problema disso, cara, é que também tem um problema. Quer dizer, o problema disso que também tem um problema é lindo, mas enfim. O que eu queria dizer é o seguinte, o problema disso que um problema que tem um problema, que é um problema que é problemático. É, mas o problema problemático desse problema é o seguinte, o americano também não tem muito talento pra entender da cultura alheia, né? Eles são muito voltados pra cultura deles. Não obstante o fato de você ver, de repente, um Anaconda, um outro filme que tem uma passagem pela selva amazônica, e o cara ser brasileiro e não falar português. Ou então você ouvir um cara falando português de Portugal, determinado ponto de um filme que está sendo passado no Brasil. Então, eles estão um pouco se fudendo para a cultura dos outros, né? Eles não têm muito cuidado com isso. É, mas nesse caso aqui desse filme, ela faz uma mexicana, até porque eles estão numa selva no México, né? Não, ela faz, mas eu falo que isso me confundiu, porque o filme começa parecendo que tá no Vietnã, não parece? Aqueles helicópteros rodando assim, aquela música... É verdade. Rock and roll, eu falei, velho, eu assistindo o filme, eu falei, rapaz, Predador no Vietnã? Falei, que coisa! Aí depois, não, ela começa a falar em espanhol. Eu falei, não, peraí, vietnamita falando em espanhol? Aí eu voltei um pouquinho o filme e falei, não, Floresta do México. Eu falei, tá. Depois o filme mesmo foi filmado no país do México e tal. É, mas eu acho também que é o seguinte, que na verdade, pela influência dos povos anteriores aos mexicanos, né, daquela área ali, existe essa coisa, mesmo no Peru também, né, de uma coisa um pouco oriental ali nos traços de algumas pessoas daquela região. Tem uma certa, um levezinho olho puxado ali, mas é uma isso. Coisa mesmo, também um traço de muitos mexicanos, na verdade, né? E ela é bonitinha, né, rapaz? Ela é uma gracinha, é uma gracinha. Bonitinha. Hoje em dia, eu rogo a vocês três que, por favor, não procure a foto dela hoje em dia, porque Deus me livre e guarde. Então guarde essa imagem de vocês três de Eupídia Carrilo, do Carrilo. Sei lá, eu acho, eu tô, ó, tô aqui no IMDB vendo a criança, eu acho que ela tá bem, cara. Sério? Não, peraí, eu vi a pessoa... Errada. Essa foto dela aqui tá legal. Cara, apesar que tem a chance de não ser ela também, né? Provavelmente, a personagem dela foi colocada por causa do nível de testosterona do filme, né, bicho? Tava muito alto, né? Vamos dar uma balanceada aqui. Velho, tá muito baixo num filme só. Eu tava vendo o documentário do filme. Um dos atores, que é chamado de Jesse Ventura... Ah, o governador lá, né? Se tornou governador de Minnesota. Meu irmão, e o cara ficava querendo competir com o Arnold Schwarzenegger o tempo todo. É isso aí. Eu fui lá no vestuário... Ele fala na câmera, no documentário. Eu fui lá no vestuário e vi que o meu braço é maior do que o Mr. Olympia. Eu falei, cara, olha a necessidade desse bicho em ser maior que o Schwarzenegger. Depois o Schwarzenegger fala, não, foi eu que tirei a onda com ele, que eu mandei diminuir 2,5 centímetros do meu braço, mas na verdade eu tinha 10 centímetros a mais do que o Jesse Ventura, ele falando. É uma discussão também fabulosa, né? É, rapaz, mas assim, não, mas é engraçado, porque você pega um cara, né, que é Mr. Universo e outro que é lutador de telecatch, a discussão vai meio por aí, né? Cara, eu acho que ele é um dos atores mais escrotos que eu já vi em cena. É, pois é. E ele fora da cena, ele é mais escroto ainda. Ele como pessoa é muito escroto. Ele no documentário, ele é muito nojentão. O Jesse Ventura é o cara grandão. Eu acho que ele é bem maior do que o Schwarzenegger, inclusive. Engoliu uma taturana loura. Engoliu uma taturana loura e criou uma das frases mais icônicas que eu já vi num filme de ação. Ele fala assim... Parece até que só tem normalista por aqui. Esta droga aqui torna você um dinossauro do sexo. Assim como eu. Que tal você sentar em cima disso aqui, hein? Não, o bicho tem uma pinta de cheirado louca, né, bicho? Caraca. Tem, cara. Ele era muito escroto. Ele contando as peripécias dele com aquela Gatling Gun, que é aquela arma que gira e atira, cara, é muito engraçado ele. Meu irmão, eu tenho o maior rifle de todo mundo aqui. Eu acho que depois da entrevista que ele deu, alguém deve ter virado pra ele e falou assim, Jesse, é de mentira, isso não atira não, cara. Porque ele, no documentário, ele tava crítico, ele ia matar geral. Falou, vou matar todo mundo. Depois é engraçado que você às vezes tem gente de fora, né, criticando ou se metendo na política brasileira e sacaneando e tal, como se, porra, os caras votam bem pra caralho. Eles elegeram Jesse Ventura. Olha só que maravilha. É, pois é. Aí tem um cara que tentou se eleger, que foi o Sonny Landon. Esse aqui tem uma história legal, que é o Billy que faz o índio, né? O índio lá do filme. Que exatamente por ter uma história legal, é por isso que não deve ter sido eleito. Não, pois é. Não, olha só, Garcia. Quando o diretor escolheu ele pro papel, o estúdio exigiu que fosse contratado, por causa dele, um segurança que ficasse 24 horas à disposição dele. Mas como assim um segurança que ficasse à disposição dele? Porque ele era valioso? Não. Porque ele era tão maluco que ele tinha mania de sair por aí querendo dar porrada na cara dos outros. Ele era extremamente temperamental. Ele tinha sido um ator pornô. Ele já tinha tido problema pra caramba na justiça. Porra, então isso não é uma história bacana pra um cara que quer uma carreira pública, né, velho? Pois é, justamente. Aí o estúdio virou falando, meu irmão, você quer ele? Beleza, mas a gente vai botar um segurança do lado dele. Imagina se ele pega de porrada um Arnold Schwarzenegger. Porque o cara era gigante. Ele era da linha de stunts, né? Ele tinha sido dublê e ele levantava peso também. E ele era gigante, ele era forte pra caramba. E é engraçado que no próprio documentário, ele tá dando uma entrevista e ele fica assim... Ah, eu não acho que as pessoas deveriam fazer esse tipo de coisa. cara, ele tem uma risada, meu amigo, pela... Tenebrosa a risada dele. Nossa, tenebrosa, tenebrosa mesmo. Eu tive que dar uma investigada pra saber o porquê que tinham pedido um segurança pra ele, porque no documentário o diretor só fala assim, era pra segurar ele, né? Era pra segurar ele, exatamente. Olha o tipo era de segurança gente. Pra segurar o cara, né? Exatamente. Olha o tipo de gente que eu tô botando nesse filme. Tu sabia dessa, Bruno? Eu sabia, eu assisti o mesmo documentário que você, pode ficar tranquilo. Porra, te sacaneou agora, hein, bicho? Vamos embora, então. Obrigado, galera, por ter escutado. Jurassic Cast acaba por aqui hoje. Foi um prazer estar com todos vocês. Boa noite, que eles vão resolver o problema sexual deles ali. Eu assisti o mesmo documentário que você e foda-se. Para de fazer pergunta idiota. Só faltou isso no final, mas tudo bem. Bonito. A relação de... O que eu gosto é disso, né? Uma equipe que se ama, assim, que se dá bem. A gente se ama muito, cara, assim. É bonito isso, é uma relação bacana essa. Não, eu devolvo a pergunta pra ele. Se tu sabia, ô corno, por que que tu não abre a boca pra falar? Porque você não para de falar, filha da puta. Tu fala pra caralho, velho. O Bill Duke já tinha tomado porrada do Arnold Schwarzenegger em outro filme, no Comando pra Matar. Ele é um negão, como diz o policial no, na dublagem do Comando, um negão pra ninguém botar defeito, né? O bicho é grande, careca, porra, parece que nunca teve cabelo na vida. Ele faz o mesmo papel aqui, né, cara? Ele faz um boina verde. Eu acho legal, assim, essa relação de você ver os dois caras nesse filme. Eles são amigos, né? E no outro eles estavam trocando bolacha lá. E, pô, ele faz mais um soldado aí, né? Que também faz a barba sem ter barba. Faz a barba sem ter barba, fica tenso e corta a cara com a gilete no meio da selva. É um maluco do cacete também, né? Não, e a gente vê também que deve rolar realmente uma amizade, né? Dele e do Schwarzenegger e tal, de evidentemente terem repetido, né, essa parceria aí. Com certeza deu certo, né? E aí rolou um outro filme exatamente porque falou, bom, é uma coisa que precisa desse tipo físico dele, o cara é maneiro, deve ser um cara da parceria ali do Schwarzenegger também, né? Eu acho engraçado que o diretor no documentário, ele fala assim, o Bill Duke, ele é o ator do filme. É o ator. Ele é o ator do filme. É, o diretor fala exatamente isso, do elenco a gente pode dizer que ele é o único que atua. Isso, o diretor tava se referindo ao Schwarzenegger. O Schwarzenegger deve ter visto isso naquela época, ele ter ficado muito indignado. Mas rolava realmente, Garcia, esse sentimento de camaradagem entre eles. Porque eles veneravam muito o Schwarzenegger. E o Schwarzenegger parece que era meio bonachão e tal, deixava todo mundo bem à vontade. É, porque o Schwarzenegger, assim, o que eu sei dele, né, o pouco que eu sei dele, é que ele é o que o americano chama de man's man, né, quer dizer, o cara, ladies man também, mas man's man, ou seja, o cara que é mulherengo, mas que também é parceiraço dos homens também. É um cara que atrai a amizade de uma forma bacana, tá, um companheirão, um cara bonachão, como você falou mesmo, boa praça, né. Popularmente conhecido no Brasil como cara gente boa pra caralho. É, exatamente. Sangue bom pra caramba. CB, exatamente. CB, o famoso CB. É CB. Mas uma das coisas interessantes que tem no documentário, que tem no DVD e tem no Blu-ray, que o Schwarzenegger, ele realmente era um cara que deixava todo mundo à vontade e tal. A outra é que o elenco todo, como era só tinha cara malhado, bombado e tal, neguinho tava louco de malhação, cara. Neguinho acordava 4 horas da manhã, corria 1h30 no meio da selva, chegava no trailer lá, malhava mais 1 hora, tomava café, entrava no ônibus, ia pra locação no meio da selva. Gravava o dia inteiro, quando terminava que voltava, ainda corria mais 1 hora, bicho. É o Carl Edwards que conta isso também, né? E engraçado que eles queriam fazer isso, trabalhar o físico, mas tipo assim, eles não queriam falar isso pros outros. Como se nego fosse estúpido de achar que Schwarzenegger nasceu daquele jeito. É, exatamente. É, fosse um monte de balão amarrado nos músculos dele. Aí os caras iam lá, malhava escondido. Velho, o que deve ser tão ridículo tu malhar escondido, que é aquela coisa assim, fazendo devagarinho pra ninguém escutar. E os caras passavam, pô, tá malhando muito. O Carl Edwards falando, tá malhando muito. Ele contando, aí eu esperava os caras saírem, dava uma olhada, não tinha ninguém, ia lá, levantava o peso rapidão. Eu nem malhei, eu sou foda assim porque eu nasci assim. Isso é uma coisa bacana da cultura americana também, de como eles levam o trabalho deles a sério, né? Porque já que ninguém era ator ali naquela porra, e eram bombados, então o cara falou assim, bom, cara, se eu sou bombado e isso aqui é uma película, né, que vai eternizar esse meu momento aqui, eu vou fazer o máximo pra ficar bem na fita. fita, né? Verdadeiramente vou ficar bem nessa fita. Então, já que eu tô aqui pra isso, vou fazer o possível e o imaginável e inimaginável pra tá bem nesse filme. E aí é isso aí, cara. Eu acho, porra, louvável isso, né? Tem o Richard Chaves, que é o Pôncio, que tem nome de índio e não é o índio, né? Eu tava até confundindo. Chaves, né? É, o Bruno queria vir aqui na minha casa me bater pra falar o Pôncio é o índio. Eu falei, velho, não é. Porque o índio que devia ter nome de índio tem nome de assistente de laboratório. O nome do índio chama Billy. Isso. Não, não faz sentido nenhum. Mas enfim, tem o Richard Chaves que nem fede nem cheira, morre rápido, mal aparece no filme. Agora, tem um cara que eu acho legal, ele é o Shane Black, que faz o Hawkins, que é o desbocado da galera, né, que fala putaria, não sei o que, conta piada sem graça e tal. Eu não sei se vocês sabem, ele é roteirista e diretor. É, de vários filmes de ação. De vários filmes. Olha, todos Máquina Mortífera são dele, cara. Ele que escreveu. Inclusive, ele só tá no filme porque ele tava escrevendo Máquina Mortífera e o estúdio queria ele por perto, porque se precisasse revisar alguma coisa no roteiro, era mais fácil mandar pra ele se ele tivesse por perto. Se ele tivesse ali, né? O estúdio não queria que ele se envolvesse em outro projeto. Aí chamou ele pra fazer o Hawkins e ele disse que ficou maluco, né, cara? Porque ele era fã de Arnold Schwarzenegger, que não sei o quê. E se vocês não sabem, ele vai ser o diretor todo Homem de Ferro 3. É verdade. Olha só, rapaz. Legal, hein? Coisa interessante esse negócio, né? Não, não quero que você se afaste. Vamos dar um papel pra ele no filme. Pera aí, bicho. A seleção de casting tinha que ser séria? Tu vai botar o roteirista só pra não deixar o cara se afastar? Não, porra, aí, se fosse séria, não tava o Jesse Ventura ali, né, bicho? Isso. Então... Não, é porque falaram assim, não tem nenhum ator fazendo esse filme, porra. Não, é. Na verdade é o seguinte, né? Entre o Jesse Ventura e o Shane Black, porra, eu troco... 200 trilhões de Jesse Ventura por um Shane Black. Eu dou 300 milhões de Jesse Ventura e não entrego meu Shane Black nem fudendo, né? Temos também a nossa estrela da noite, o Predador, cara, que foi interpretado, assim, ele não falou muito, né, mas... Pela Whoopi Goldberg. Por um cara chamado Kevin Peter Hall. Esse cara, ele já é falecido, inclusive, morreu cedo, morreu muito jovem, e ele era um cara de 2,10 metros, uma parada assim, o cara era gigante. E aí, ele não conseguia papel normal, né, cara? Então ele só podia interpretar monstro mesmo. Então, ele foi o hóspede do barulho. O Chewbacca já tinha ator, né, pô? Já tinha ator, e aí chamaram ele pra ser o irmão do Chewbacca, que é aquele Harry do Hóspede do Barulho. Uhum. Ele tinha acabado de interpretar ele e chamaram ele pra fazer o Predador. E ele fez pouca coisa depois disso. Ele fez o Predador 2 e ele morreu em 91, cara. Em virtude do HIV. E o pessoal fala dele com muita saudade no documentário, né, Bruno? Isso, eles falam muito bem dele. Disso. Agora, tem uma coisa engraçada, né, cara? Quer dizer, engraçada nada, porque não é nada engraçado, mas assim, mais curiosa, que todos esses caras muito altos, né? Assim, eles acabam também tendo uma vida curta. Evidentemente, o HIV não escolhe se o cara é alto ou baixo, evidentemente. Mas, de uma forma geral, né? Quando a pessoa tem uma estatura muito elevada, pô, é curioso isso, né? Como acaba, de qualquer maneira, também morrendo um pouco cedo demais também. Problema cardíaco, né? É, exatamente. Sim. Tudo é mais difícil, né? Porque a gravidade atua no corpo da pessoa de uma forma mais violenta, né? Sim, desgasta muito os órgãos exatamente. Aí. Isso, mas a questão de, principalmente, por que que ele foi chamado pra ser o Predador, é que alguém perguntou assim, cara, como é que a gente vai botar o Arnold Schwarzenegger, olha o tamanho do cara. É. Como é que a gente bota alguém pra enfrentar esse cara, bicho? Que vai ser assustador pro cara, né? Isso. E aí tinha que arrumar alguém maior do que ele. E ninguém falou, porra, tem um cara que fez o pé grande lá, vamos chamar ele? Vamos. E aí botaram o cara, né? Mas dizem que ele era um gigante gentil, que ele era muito gente boa. Outra característica bacana, né? Dessa galera que geralmente tem estatura elevada também. Geralmente são... Porque sabem, né? Que, pô, se o cara deu um espirro, te mata, né, bicho? Não, e ele era grande e não era magricelo, não. Ele era forte. Não, era forte. Tinha um porte... Tinha um portezão. É legal no documentário que eles falam muito bem dele, assim. E tem até umas falas dele no documentário, ele falando de que pra ele botar a roupa do Predador, ele levava, porra, uma hora pra entrar na roupa. E ele era um cara que não reclamava de nada, sabe? Porque Neguinho tava com medo que a roupa era um negócio muito difícil de vestir e tal. E depois que tivesse vestido, o cara ia sofrer, porque ia ter que ficar com aquela porra vestida. É, imagina. Porra, até o final do cronograma, né? Pô, quero fazer xixi. Quero fazer xixi aí, já porra. Já era, né, cara? Exato. E esse lance vocês que viram o documentário, o lance do Van Damme? Cara, sempre falaram isso pra mim, Miotti, que era o Van Damme que era o Predador. Pois é, o Van Damme que ia ser o Predador. É mesmo? É. Tem que aconteceu? Pô, aconteceu que descobrindo que ele era baixo pra pois caceta. É, vamos chamar o Van Damme. Aí chegou um anão de meta e meia, ele falou, velho, eu quero o Van Damme. É esse anão aqui. Falou, tá bom, chama seu pai agora, que a gente quer escalar seu pai. Ou então sobe num banquinho, né? Van Damme, sobe num banquinho. Mas dá pra chamar seu pai, que a gente tá afim de fazer um filme com ele. Garoto. Ô, garoto. Chama teu pai. Não, mas é engraçado porque, na verdade, o que aconteceu? O filme começou a ser rodado e ele tinha um cronograma até bem pouco usual em Hollywood, que ele tinha um intervalo no meio. O cronograma, eles estavam marcados pra ir até a locação lá no México, na selva e tal, filmar, e ia ter um intervalo no meio. O que aconteceu? Eles foram pro México, quando chegaram lá, não tinha a roupa do Predador. A roupa do Predador não estava pronta ainda. O que eles tinham era um modelo que ia chegar mais pra frente e eles estavam, bom, vai chegar, não sei o quê, quando chegar a gente faz as cenas. Quando chegou o modelo da roupa do Predador, era tipo uma fantasia de monstro mal feita. Era uma formigona, né, cara? Era uma formigona, isso, era uma formigona. E aí quem vestiu essa roupa inicial foi o Van Damme. Olha aí, rapaz. Ele tinha sido contratado pra ser o Predador. Só que quando ele descobriu que a roupa era difícil de vestir e que o nome dele não ia aparecer nos créditos do filme, ele desistiu, largou de mão. Ah, não vou fazer essa merda e foi embora. Vou, sei lá, tentar minha carreira de outro jeito. Ia ser show o Predador fazendo espacate. Foi isso. Ia ser maneiro mesmo. Mas aí o que aconteceu? O diretor filmou, o John McTiernan filmou essas cenas com esse boneco mal feito de Predador, e nesse intervalo que ele teve, ele montou o filme, e quando ele foi ver o resultado, ele falou, cara, não vai funcionar com esse boneco ridículo. Cara, o boneco, pra vocês terem uma ideia, o cara corria, a cabeça ia balançando assim, sabe? Parecia melhor que... coisa do estilo Spectroman. Isso, era estilo Spectroman ou Vila Sésamo mal feita, sabe? Parecia o Big Bird mesmo, né, cara? Isso, parecia até o Big Bird, exatamente. E, cara, o John McTiernan mandou o filme pro estúdio e falou, vocês têm certeza que a gente vai continuar com isso? Não, era coisa esquisita, era um monstro amarelo. A primeira versão no Zona era um monstro amarelo com um olho na testa. Isso. Com um olho só. Aí eles mudaram pra formigona, aí fizeram o protótipo da formigona, aí eles falaram, meu irmão, esse vai ser o pior filme da história de Hollywood. Podiam ter vestido o Schwarzenegger de frajola e ia ficar do cacete, né? Pô, já fala igual o Frajola, né? Exatamente. Fala enrolado, né? Mas a pior sacanagem não é essa, né? Era ter feito a roupa pro Van Damme e depois ter colocado no cara de 2,20 metros, né? Pois aí é. Aí falou assim, olha, não sobrou orçamento pra fazer outra roupa, você pode experimentar essa aqui? Por isso que devia ser difícil de colocar a roupa, né? Aqui já tinha, né? É, pois é. Aí o John McTiernan mandou o filme pro estúdio e falou, gente, vocês têm certeza que vocês vão continuar com isso? Aí o estúdio falou, não, tudo bem, entendemos seu ponto, vamos contratar um profissional pra fazer essa parada. Aí os produtores contrataram o cara, Stan Winston, cara. Alguns trabalhos do Stan Winston: Terminator, Jurassic Park, Aliens, Edward Mãos de Tesoura, Batman Retorno e por aí vai, né? O cara era o mestre da maquiagem e dos efeitos especiais de bonecos e tal, e porra. E aí contrataram ele pra fazer, olha, nós precisamos de um monstro. Só falaram isso. Ele tem que ser um caçador de pessoas. E ele é um alienígena. Se vira. E aí, cara, ele criou todo o design do Predador. Do mesmo jeito que ele tinha criado o design, por exemplo, da Alien Mãe, no Aliens O Resgate. Então, o Stan Winston, ele é o responsável por ser o criador do Alien e do Predador também, cara. Olha aí, desculpa aí, hein? Desculpa aí. Isso é verdade, pode-se dizer que ele salvou o filme, porque o Predador é a estrela do filme, Schwarzenegger é a estrela do filme, mas assim, a grande estrela mesmo é o Predador, né, que é a figura do Predador, que é icônica. E aliás, o nome que dá título ao filme, né? Ao filme, exatamente, é o porque Predador. Porque o filme não é Schwarzenegger, é Predador, né, então... Ia ser bom mesmo. O filme fosse Schwarzenegger. Você já imaginou o Predador falando, nossa, mas você é muito feio. Ia deixar de ter razão, né, também, mas tudo bem. Ia ser qualquer nota, né? Agora, o Stan Winston, infelizmente, partiu dessa pra melhor, morreu em 2008, vítima de câncer, e desde então a gente perdeu aí um grande profissional do cinema de efeitos especiais, cara. É verdade. É uma tristeza mesmo. Verdade. Thank you. Dutch, tô sentindo um cheiro estranho. Não fui eu, não. Não, porra, não é isso. Vem da mata. Pô, galera, eu já falei pra ir mais fundo na mata quando precisasse aliviar. Ai, cacete, não. Estou falando de uma presença. Será a Anitta? Bom, Dillon, Hawkins, vocês avançam pela direita. Blaine, você vem comigo pela esquerda. E mim? Você não é o que é todo metido a Rambo, a Curupira, que dá a Moonwalker pra frente? Te vira, malandro. Eu vi alguma coisa se mexer. Atira! Cabeça de melancia. Eu tô aqui. Vem me pegar. É, isso aí. Vem me pegar. Internéticos, olha só, o filme Predador, ele foi orçado em 15 milhões de dólares e ele teve uma bilheteria mundial de 99 milhões de dólares, que não é pouco, né? Não. Excelente investimento. Tanto que teve o segundo, tiraram o Schwarzenegger e botaram o cara do... Do melhor choro do mundo. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome. O Danny Glover, né? O Danny Glover. Danny Glover. Cara, Danny Glover. É. Mas foi uma mudança, né, cara? Que tiraram o Schwarzenegger, que era um cara maçudo, e botaram o Danny Glover, que na época tinha feito, se não me engano, a Cor Púrpura. Exatamente, o que eles ganharam ali foi interpretação, né, bicho? É verdade, verdade. Ah, e tiraram da selva e botaram na cidade, na selva de pedra, né, no caso. É. Ganharam em ator, e eu acho que o filme é maneiro, viu? Não, eu gosto. Dois é porque ele é totalmente diferente, né, mas é bom. É, exatamente. E eu acho legal você fazer uma sequência inesperada, né? Todos os elementos ali de selva, de truculência, de brucututalidade foram usados ali primeiro, né, cara? Então, já esgotou aquilo tudo ali. Aí você parte pra uma outra coisa, dentro do mesmo tema de Predador e tal, mas com uma temática urbana e com o puta de um ator, como o ator principal, como lead role ali, eu acho que, pô, é bem inteligente também, né? Eu acho legal que o filme, ele também aprofunda um pouco na própria mitologia do Predador. É, né? Porque ele entra dentro da nave, encontra outros predadores, aí você vê que o cara já é uma competição, que não sei o que e tal. E, pô, eu acho legal, cara. O Predador 2 é um filme bacana também. Sim, sim, não é simplesmente mais do mesmo, né? Na dublagem do Predador, a gente tem o Arnold Schwarzenegger, um cara desconhecido, que eu não sei quem é, Garcia Júnior, nunca ouvi falar. A carreira dele foi curta, né, cara? O cara é muito ruim. A carreira dele começou, acabou ali. Eu falei... O primeiro e último filme dele, né? Não, peraí. A gente tem que falar de três frases do Garcia nesse filme. Não tem como a gente pular isso, velho. Manda mal. A gente tem que falar. E o Garcia sabe o que eu tô falando, Garcia. Eu sei uma. Qual que é? É o... Deve ser, né? É do... Nossa, mas você é muito feio. Isso. Caralho, gente. Certo, né? Ótimo, velho. É, essa é a principal. Ou então, né, na que ficou... original. Nossa, mas você é muito feio. É muito feia. Nossa, mas você é feio pra cagalho. Não, mas é engraçado que eu nunca tinha visto esse filme legendado. E fui ver agora pra gente falar desse programa, eu fui dar uma olhada nele dublado, nele legendado. Essa frase, eu não sabia que era "You are one ugly motherfucker". Aquelas coisas da dublagem dos anos 80 que você não podia falar motherfucker, né? Não, e não tinha nem como, né? Porque não cabe, né, cara? Você falar, ah, você é um filho da puta muito feio ou qualquer... É, mas é isso que eu te digo, que esse é o caso do Lost in Translation aí, né? Aí seria, se tu é feio pra caralho. E... teria que parafrasear o grande poeta nacional Rogério Skylab, né? E dizer: você é feia pra caralho. Entendeu? Exatamente, você é feio pra caralho. Aí ia ficar maneiro, cara. Que é exatamente isso. Na ugly motherfucker é feio pra caralho. É isso. A cena já é épica, eu tô falando, mas você é muito feio. Agora, cara, se você falava, mas tu é feio pra caralho, bicho, isso ia ficar num nível de epicidade tão grande que não ia caber naquele filme, cara. Eu acho que todo mundo ia querer que você falasse isso em todos os filmes, agora. Falei, Garcia, falei, não, mas não tem nada a ver. Fala aí. Não, e tem uma coisa legal disso também, a televisão aberta é um canal de acessibilidade, né, acessível a todos. Isso. Né, então, convém ter esse tipo, porque o nego fala, porra, não, mas não sei o que. Então, beleza, mas o filme foi feito pra cinema lá, né? Então, isso, tudo bem. Era The Ugly Motherfucker no cinema é bacana, porque ele tem um rated ali, um R, ou um... Isso, ele era rated R. Então aí você fica coberto ali, quer dizer, você não vai, né? Agora, sua avó levar um "nossa, mas você é feio pra caralho" na sala da casa... Engole a ditadura, velho. Morre. Morre. Era pesado. Você é responsável, né, pela morte de várias velhinhas, senhoras aposentadas pelo Brasil inteiro, compreensivelmente. Então, tem um sentido essa censura pra TV aberta, né? Quer dizer, ou uma certa regulamentação, ou digamos, uma autocensura, até pra você ter o bom senso de numa TV aberta não escrachar do jeito que você escracharia no cinema, né? É, mas eu acho que o "mas você é muito feio" pegou muito bem, cara. É, porque tu. Mas que não seja feio pra caralho, pega muito bem, mas você é muito feio. É muito bom, cara. Depende da inflexão, depende da forma como você, né, enfatiza e tal. Você tenta puxar aquele clima daquilo ali que tá sendo dito. Isso. E acho que funcionou, né? Mas quais são as outras duas? Que eu as outras duas, tem uma que ele chega, que ele arrebenta a porta com o pé e fala assim: adivinha quem chegou? Que é muito bom, cara. Tu invade uma estação no meio da floresta, sim, né? Adivinha quem chegou? Será que é o indefectível no original, que eu não lembro, "Honey, I'm Home", alguma coisa assim? Eu não sei, cara. Knock, knock. Ele fala knock, knock. Knock, knock. Pô, knock, knock é sem graça. Adivinha quem chegou? É uma piada, né? Knock, né? Knock, knock é quase nhoque, né, cara? Sei lá. É, não, pelo amor de Deus, knock. É aquela história, entendeu? Imagina você bota um filme, uma tradução de filme, "Toque, toque". É, ó, que merda. Brasileira Herbert Richer. Não dá, né, gente? Não dá, não. Adivinha quem chegou, é ótimo. "Toque, toque". Imagina se o personagem abre a porta lá e eu falo "toque, toque". E falo, isso, pô, tu é... Tem um Schwarzenegger ou é um, como é que chama? Um proctologista, né? Isso, pera aí, pô. Senta todo mundo, né? Fala, não, peraí, porra, toque-toque é o caralho, peraí. Tô ganhando meu dinheiro honestamente, vem aqui me dar uma dedada no meio da floresta? Não. Isso, pois caralho, me esqueço. Adivinha quem chegou, é muito maneiro. E a outra? Outra eu acho melhor. Acha melhor? A outra, a gente achava que era do Comando pra Matar, mas não é, é desse filme também. Não desgruda daí. Também achava que era do Comando pra Matar, cara. Pois é, mas não é. Desgruda aí, que a Globo utilizou por mais de 10 anos. Eu lembro direto, a Globo anunciava alguma coisa e aparecia o Schwarzenegger falando: não desgruda daí. Cara, era muito bom. Não, eu vou te dizer mais, cara. Eu acho que até por uma influência realmente das pessoas que conhecem esses filmes e tal, que todo mundo vindo, porra, fala aquela frase lá do Comando pra Matar, fala, porra, não desgruda daí, aquilo é muito maneiro. Eu sempre achei que era do Comando pra Matar. É, não, mas é do Predador. Ele entra numa sala, tá com a faca no cara, o cara gruda na parede e fala: não desgruda daí. Pô, você vê que louco, cara. Eu achei que ele grudasse o cara na árvore. Não, e o original é péssimo. Ele vira e fala assim: stick around. É. Ele literalmente fala: stick around. Stick around. Stick around. Mas, pô, excelente, Garcia. Isso aí foi pérolas da versão brasileira que, pô. Que é uma pérola mesmo. Fazem o filme valer muito mais a pena, cara. Ah, bacana, cara. A gente tem também aí na dublagem, quem mais, Miotti? Você que é o cara que se amarra. O Dillon, o Apollo, né? Tem o Ayrton Cardoso, que já falamos dele, né? Ele é o dublador. Que dublou, inclusive, no Rock também, né? No Rock, isso. Ele é o dublador oficial do ator, né? Exato. Não que isso seja muita coisa, né? Porque o Carl Reders fez o quê? 4 filmes, né? 3 Rocks e 3... Star Wars, por exemplo, eu acho que não foi o Ayrton que fez. Quem fez? Eu acho que foi o Júlio. Não, Star Wars dele não. Hein? Ah, o Garcia também foi. Olha aí que bom. Garcia, eu também faço isso, cara. Ah, tá. Eu tô confundindo o Apollo com o... o Lando. Com o Lando, é. Isso, não, o Lando foi o André Filho. O Billy Dee Williams é um cara e o Carl Reders é outro. Mas claro, é o Billy Dee Williams. É, pode crer. É que vocês falaram nessa porra, mais cedo, eu acabei... Foi, é que a gente sempre faz essa confusão. Se sacanearam, eu entrei aqui também, tá certo. Claro, não tem nada a ver com Apollo, inclusive. Olha aí, chupa internet, trolei o Garcia Júnior, olha aí. Então, a Eupídia Carrillo é a Lina Rossana. Rossana, né? A Lina Rossana é a Olivia Palito, viu, do Popeye. Olha só. Robin Williams, da versão live action. Da live action? Fazia a personagem e lá foi eles usaram a voz original, isso, né? E ela também é a voz da Betty Boop. Nos desenhos da Betty Boop e na cidade para o Roger Rabbit. Pô, que legal. Muito bom. O Jesse Ventura nesse filme é feito pelo Orlando Prado, né, cara? É, Orlando Prado. Não lembrava disso, cara. O saudoso e querido Orlando Prado. Não lembrava disso, não. É, pois é. Ele. O Índio é feito pelo... O Índio é feito pelo Pietro Mário. Uhum. Grande ator. O Ponte é o André Filho, né? É outro que dispensa comentários. Pô, cara. Cara, a gente, André Filho, a gente era doido pra ter conhecido ele em vida, cara. Pô, é, realmente, assim, era um cara de um talento, cara, incrível, incrível. Uma pessoa dedicada também, um profissional muito, muito sério no que fazia e um talento excepcional, assim, cara, espetacular. Nesse filme ele devia estar com a voz dele mesmo, assim, né? Ele não tava fazendo mudança nenhuma, né? É, não, ele ficou totalmente diferente do Superman e totalmente diferente do Rock. É, cara, ele tinha uma facilidade e uma coisa fantástica do André, falando de outra dublagem, mas que é memorável também, é os Intocáveis que ele fez, o Sean Connery. Ele conseguiu, cara, traduzir pro português sem ficar nem ridículo, nem caricato, nem nada, já usando um pouco do próprio chiado carioca, né, de falar, mas sem ficar uma coisa carioca, sem ficar uma coisa, tô indo ali na praia do Leme, né, pra pegar uma onda, fazer aquele chiado do escocês que o Sean Connery tem for King and Country. My friend, I have to talk to you and tell you this lad, yes, lad, yes. Ele tem uma yes. Ele não fala yes, né? Ele fala yes. Yes. I think you're totally right, lad. E ele conseguiu, cara, fazer isso com uma perfeição, assim, de uma forma tão primorosa, no ponto certo. Ele era um artista mesmo, cara. Esse cara era... E eu vou falar pra você, Garcia, não tem uma vez que eu assista Rock Balboa, ou Rock, o Lutador, o primeiro filme, com o André Filho, e que eu não me emocione. Ele no Stallone, naquele filme, ele tava assim, primoroso. Não que todos os outros trabalhos dele não tenham sido, mas ele tava primoroso, cara. Ele conseguiu chegar lá, né, e realmente transportar pro português a realidade daquele filme, que é um filme também, é um marco, porque, pô, o cara, o Stallone mesmo, né, a figura do cara ali, fez um tour de force, transformou aquilo tudo, né, quer dizer, o cara era roteirista do filme e lutou muito pra conseguir aquilo, né, fazer aquilo, e era mais ou menos ele, mais ou menos um alter ego, né, do underdog americano ali, e o André conseguiu chegar nele ali perfeitamente também, cara. Conseguiu cumprir essa missão, né? De transportar para uma realidade de outra língua um sentimento ali, uma atmosfera de personagem, que é muito difícil, bicho, que é muito difícil. E ele faz isso com propriedade incrível, porque era um cara que levava o seu trabalho muito a sério mesmo, de verdade. Saudades, muitas saudades, André Filho. Mestre. E o general é o Miguel Rosenberg. Não, também é outro fantástico ator. Qual foi o trabalho famoso dele? O trabalho famoso dele, eu vou remeter a cinema, porque o Miguel Rosenberg fez Assalto ao Trem Pagador. Caraca! É, ele faz o filme. Ele, o cara lá, um dos caras que esconde a grana e tem puta de uma crise de consciência, e esconde o dinheiro, se não me engano, dentro de um vaso sanitário e tal. Um personagem importante, forte, emblemático e faz divinamente. Ah, legal. Ah, eu tô vendo aqui, ele é o Sr. Burns da primeira a sétima temporada do Simpsons. E ele também fez alguns episódios do Mestre dos Magos. É, pô, o Miguel é show também, é um grande ator brasileiro. O Hawks é o Eduardo Dascar. do Adachar. Né? Quer dizer, claro, Miguel também e tal, Pietro, enfim, mas o que a gente tava falando do André, deu aquela saudade, assim, de um cara... De um cara muito talentoso também. O compositor da trilha sonora desse filme é um já conhecido por nós aqui. É o Alan Silvestre, cara. Isso. Que, porra, De Volta pro Futuro. Ele fez Forrest Gump. Que mais, Miotti? Eu achei até muito parecida essa trilha. Os Vingadores. Os Vingadores é dele. Isso. Eu achei muito parecida essa trilha com o De Volta pro Futuro 2. Parecidado. Algumas partes, assim, da trilha tem muita coisa parecida. Parecido mesmo. Autoplágio, será? Mas isso rola deles. Direto no cinema deles. Também, né, galera? Como? É, verdade. Rola direto, assim. Às vezes você sabe que é daquele determinado compositor no segundo, terceiro acorde. Porque você fala, porra... No início do Vingador do Futuro, o autor da trilha sonora é o mesmo da trilha sonora do Conan. Não, é até o mesmo... Não, desculpa. Ele usa os mesmos acordes. Exatamente. Ele fala, não, eu usei porque acho a trilha muito foda. Você está plagiando. Ele, não, tô plagiando, não. Eu copiei realmente. E é igualzinho, é... Tom, tom, tom, tom. Então, é igualzinho. E aí o cara falou, mas você copiou? Não, não copiei não, porque eu acho muito foda a trilha, eu queria botar no início. É o Schwarzenegger. E aí botou no iniciozinho, depois tá 5 segundos, 7 segundos, a trilha muda completamente. Mas é isso aí, Alan Silvestre, sempre mandando bem pra cá. Mas eu acho legal a trilha dele. Ah, a trilha é boa, a trilha é muito boa. A trilha é muito boa, ela tem os momentos tensos, tem os momentos mais... E é muito legal essa trilha. Vale a pena correr atrás aí, escutar, porque, pô, eu acho muito boa. Aquela cena final do filme, eu acho excelente, porque vocês perceberam o que se pode construir na floresta com uma faca guinso? Cara, eu acho aquilo primordial, porque o cara não tem nada. O Schwarzenegger, mataram toda a equipe, a mulher fugiu, as armas dele, sabe lá Deus onde estão. Sobrou duas granadas no bolso dele, que ele também não sabe como foram parar lá. Ele só tem lama no bolso. Ele acha uma faca, sabe Deus da onde que ele acha aquela faca. E o cara constrói ponte levadiça, o cara constrói arco e flecha. Ele malha, porque aquela cena ali, eu acho legal, que uma coisa que sempre se venerou, eu acho que era um dos baratos dos filmes do Schwarzenegger, era o físico dele. Então você sempre queria ver o Schwarzenegger fazendo força, porque aquela monstruosidade fazendo força é aquela coisa hipnótica. Cara, e ele começa a fazer um pump-up legal, que ele vai puxando árvore e ele puxa a árvore fazendo pose, não é? Ele... Aí olha pra câmera. Por falar nisso. Lá vai. O He-Man. Isso é inevitável, né? O He-Man, quando ele ia fazer força, quando ele ia jogar, sei lá, uma pedra na lua, quando ele ia, né, levantar o gato guerreiro. Não, eu vou responder a sua pergunta. Não, nunca me caguei fazendo isso. Não. Se a pergunta era essa, a resposta tá aí. Não. Ai, cara. Não, mas eu achava legal que ele só fazia um barulhinho pra dizer que ele tava fazendo força. Que era assim. Não, bicho, não sacaneia não, peraí. Não é essa. Faz aí então, vai lá. Tem o primeiro que é pra levantar, é o segundo pra jogar. Meu pai vendeu 6 fazendas, cara. Me mandou pra Suíça há 8 anos pra aprender a fazer essa porra. Você não vem tripudiar em cima disso, não, cara. Sacanagem. Não, mas eu acho legal o Schwarzenegger nessa hora. Nessa hora não, nesse filme todo, ele faz essas super forças, né? É. No começo, não no começo, mas ali nos primeiros 20, 30 minutos, quando eles acham aquela fazenda ali daqueles rebeldes, né? Que tem um carro. O que que aquele carro tava fazendo sem roda, que eu descobri até hoje, funcionando, né, bicho? Que porra era aquela? Tipo gerador, né? Mas como que é aquele carro vai chegar lá, né? Que é o importante, né? E aí ele chega e ele levanta o carro assim, tranquilaço, né, velho? Tranquilaço, levanta o carro, o bicho é uma caminhonete gigante, e o bicho levanta, e todo o filme do Schwarzenegger tem isso, né? De ele mostrar que ele é super forte. E no final ele tá puxando um tronco, cara, porra, uma árvore. E o bicho levantando a árvore só com uma cordinha, velho. O problema não é isso, o problema é, de novo, olha só, ele fez uma ponte fixa, só com a faca, ele fez um arco e flecha só com a faca, um arco e flecha que pra mim é o mais foda do mundo, porque conseguiu fazer uma flecha atravessar uma árvore, nunca vi na minha vida, ele consegue com aquela faquinha cortar uma tora de madeira de 1,80 m e erguer aquilo sozinho no peito, porque uma árvore daquela fica uma tonelada, ele levanta aquilo sozinho, Como é que o sujeito numa floresta fechada me corta um tronco de árvore de 1,80m na base da faca reto? Bicho, mas o negócio não é picotado, ele cortou melhor do que uma serra elétrica. Você percebeu isso, Bruno? É, não, mas é isso mesmo. Cara, ele é o Schwarzenegger, velho. O que você quer? E tava no roteiro, né, pô? Vai fazer o quê, né? Isso. Tava na porra do roteiro. A pose que ele faz quando ele vai envergar o arco, eu acho a melhor, velho. É, velho. Faz uma pose de Mr. Universo, bicho. Ele... Caralho, meu irmão, eu tô muito gostoso aqui agora. Vocês estão vendo aí, pessoal? Ele fazendo uma força, ele faz, ele bota a perninha na frente, ele dá uma envergada com o trapézio, aí vai e faz aquele arco maravilhoso. O que que não faz uma faca e um cagaço no meio de uma floresta, né? É, cara, é. Algumas coisas desse filme são muito interessantes, assim. Vale a pena ser citadas. Vale a pena ser citadas. Uma delas é a jogada do negócio da camuflagem. O tempo todo, durante o filme, o predador tava se valendo daquela camuflagem automática que ele tinha lá, que ele virava o homem espelho, né? Virava o homem vidro. Que você via através dele, se você não prestasse atenção, você não via, né? Verdade. E ele usava pra poder ver, pra poder enxergar, aquela visão térmica onde ele só via a parte onde tava quente, né? E ele sabia que ali tinha uma pessoa e tal. E aí a coisa se inverte no final quando o Schwarzenegger se mela de lama e aí ele fica camuflado e aí o bicho não consegue ver ele e aí ele percebe e aí ele usa isso pra se dar bem no final. Essa sacada do roteiro eu achei muito interessante, cara. Não, o próprio conceito, né, assim, da coisa de um cara vir aqui, né, quer dizer, de um ser de outro planeta vir e caçar, né, e tá fazendo isso absolutamente incógnito, porque tem os recursos tecnológicos pra isso, é muito legal, né, cara? E juntar isso com uma coisa do rudimentar, né, da floresta, da selva e tal, é muito bacana. Só acho uma sacanagem que ninguém ofereceu camuflagem pro Mac, né? Mas não precisa, cara, aquele bicho, ele fecha o olho, se ele estiver no escuro, ninguém vê, velho. Caralho, velho. Não, mas aí que tá, né? Mas exatamente por isso que a capacidade de enxergar lá pelo calor do corpo conta, né? Sim, verdade. É, pois é. Tá, por isso que precisa da lama ali pra deschavar a parada. Eu fico imaginando um predador falando com o Mac. Vem cá, de camuflado pra camuflado. Você acha que eu não tô te vendo mesmo? De sar de rocha. Ô, cabeça de melancia, eu tô aqui. Vem me pegar. É, isso aí. Vem me pegar. Nossa, mas você é muito feio. Uai, eu posso ser feio, mas você é muito gato. Como assim? Ai, na verdade, eu só peguei os seus amigos para descobrir se você estava disponível, garotão. Vai comer bacana, garoto. Ai, agora vem cá, vem, me extermina. Me mostra com quantos pesos se faz um Pumping Iron. Me chama de Sarah Connor. Diz, I'll be back. Diz que vai voltar, diz, diz. No JurassicCast de hoje, aprendemos que não devemos julgar as pessoas pelas aparências. O predador podia ser muito feio, mas dentro do seu peito batia um coração apaixonado. Devemos respeitar as diferenças e tentar entender um ao outro. E lembre-se, se alguém um dia te tocar de jeitos estranhos, conte para o seu pai, para sua mãe, para sua professora ou para o seu padre. Bom, na verdade, é melhor não contar pro seu padre, não. Um abraço, amiguinhos, e até a próxima. Então, Garcia, fique à vontade, meu querido. A casa é mais do que sua. Reitero, o prazer é todo nosso e vamos brincar aqui. Conta só o esquema. É mais ou menos o esquema que você já participou. Tem a abertura, o Rodrigo... É, tem a abertura. Eu dou um gritão, que deu uma lésbica louca aqui. É... Vamos usar um termo mais menos apropriado, não sei o que eu falei. Eu fico nervoso, eu começo a falar besteira. Você me desculpa. Não, aí... manda fala aí, cara. Aí o Leonardo... Aí eu chamo o Leonardo. Bruno, você como... É a estrela do programa, assim, do episódio. Não. Eu sou foda. Pra caralho. Diguidim. Aí eu te amo por último, porque aí o cu da galera vai cair, porque a gente fala que tem um convidado, e nego fala, caralho, meu irmão, Garcia Júnior, gente, pois é, somos foda. Morram todos de inveja, e aí a gente fica assim, fudido, mas tirando onda na internet. Entendeu? Beleza, cara, assim que é bom. Vocês são velhos assim também, é? Pô, que bom falar com contemporâneos. Que coisa bonita. Eu tô com 31. Vocês são da época do videocassete também? Pô, do Betamax, eu não tive um. Já dá pra época. Não, porra, então, era velho e fresco ainda, porque o cara, não, videocassete não, VHS não, eu gosto de Betamax. Pera aí, parou tudo. Esparta, tá vendo? Aí, ó. Pera aí. Garcia, imita, por favor, aí, o Rodrigo. Faz a voz de novo aí do Rodrigo, foi igual, cara. Chupa everyone, velho. Você fica dublado com o Garcia Júnior. Se lasca aí, você escuta. Não, mas aí outra coisa, né, velho? Uma coisa minha chance. Garcia Júnior, se lasca com vocês todos aí. Problema não, a gente também manda. Pensou, foi quase um gênio dos Smurfs, mas aí a gente chega ali também, cara. Não tem problema não. Se lasca todo mundo aí, pô. O que que eu tava falando? Eu esqueci. Schwarzenegger, né? Redator, vamos voltar no... Schwarzenegger. Eu esculhambei essa porra desse programa, acho que assim, falou assim, porra, vamos esquecer essa porra. Joga esse fora e vamos chamar alguém mais sério pra fazer essa programa. Tá excelente, para não, pelo amor de Deus. Porra, não vai dar certo, você não falou porra nenhuma do filme, pô, o cara veio aqui esculhambou a porra toda. E tu toda. Acha que quem escuta essa merda quer saber do filme, bicho? Não quer saber do palavrão, da sacanagem que a gente inventa, não quer saber dessa porra não, rapaz. Nada, não. Cara, só o Jurassic Park, velho. Já... Mas também tem uma coisa de equipe, né? Porque o Lucas também teve sempre uma equipe muito coesa ali, né? Da Industrial Light and Magic. O pessoal que trabalhava com ele ali era muito também fechado, né? Ali. Era uma equipe muito coesa, muito fechada dele. Talvez por isso, inclusive, que ele não tenha trabalhado. De repente com o Lucas. Pode ser, eu tô aqui dando um chute imenso, né? Não, faz todo sentido. Aí vai ter um nerd qualquer aí dizendo: não, porra, esse cara é mó imbecil, aí. Tem porra nenhuma a ver com esse não, compadre. O cara não fez porque o cara tava lá nos outros projetos e não fez, porra. A gente fica chamando esses ignorantes aí pra ficar falando merda aí nessas porra desses podcasts. Por isso que tu não ganha dinheiro nessa porra. Você quer ver uma coisa? Ó, nós temos um desse nível aqui no Jurassic Cast. Olha só, Garcia. Miote, qual que é o nome do anão que ficava dentro do R2-D2? O anão? Isso, você sabe, não se faça de desentendido. Ned, Nelson Ned. Você sabe, Miote. Agora fugiu o nome dele, pô, fugiu. Mas admita, você sabe o nome, não sabe? Não, sabia, não tô sabendo agora, tá? Agora fugiu o nome dele. Ele é, o Miote é desse jeito, ele é aficionado desse jeito. Eu tô falando que ele é chato, mas obviamente todo mundo sabe que eu tô brincando. Mas o Miote é desse jeito, ele sabe o nome do Cabo Man que fez a terceira tomada no Star Wars. É por aí, ele, ah, esse Cabo Man, rapaz, trabalhou no Star Wars. Como assim, Miote? Cabo Man? Ele falou, é verdade, a gente tava lá, eu lembro dele. Muito bom. Trabalhou muito bem esse rapaz. No caso aí, você tava se referindo ao Kenny Baker, né? que é o anão que fez isso, o R2-D2, isso, né? Isso. Tá. Mas o Miotti, ele sabe, ele se fez... É, eu não sei não, eu fui buscar no MDB agora, no IMDB, é por isso que eu respondi. Só fui tirar onda aqui pra responder o Caio. Esse cara não sabe porra nenhuma aí. Então, continuo dizendo pra você, não sei porra nenhuma mesmo, fui buscar lá no IMDB, tá? Esses caras continuam errando, por isso que eles não ganham dinheiro. É, porque por isso, que chama um cara otário que nem tu aí pra ficar falando merda, pô. Pra ficar procurando no IMDB, porra. É, porra, mó bundão fica procurando no IMDB. Tinha que saber isso de cor, porra. Tu não é dublê, porra? Tu não dubla os caras lá, porra? A gente escuta isso mesmo. Como é que tu tem um podcast de cinema e nunca viu o Poderoso Chefão? Puta que me pariu. Então, a Eupídia Carrillo é a Lina Rosana. Quem que ela fez, o Garcia? Ué, ela fez a menina, né? Espero. Não, assim, outro trabalho dela. Outro trabalho dela. Acho que não foi o Jesse Ventura, não. Com aquele cabelo, aquele careca louro que ele era, podia até... Careca louro, não é verdade? É o careca louro, velho. É o careca louro, é. Você vai dublar o Schwarzenegger no Mercenários? Já dublei. Já dublou, né? É, demorou quase 5 minutos. Sério? Ele aparece pouquinho assim? Ele fala quase 6 falas. Não é. Não, eu tô exagerando, claro, tô de sacanagem, mas ele fala pouco, cara. Porque é muita gente também, né? É muito tiro, né? Não dá tempo de falar. muita porrada e muita estrela, né? Aí verdade. Falas todas ali. E ele já não é um cara, né? Que fala conhecer, pra caramba. Ser um ser humano prolixo, né? É verdade. Tem uma coisa que eu queria discutir com vocês a respeito do filme. A gente já tá... Só pra gente começar, a gente já vai dar uma encerrada que a gente já tá pegando o Garcia aí, já pegando o Garcia, cara. Eu tô dando uma atrás da outra, né? Tá. A gente tá enchendo o saco, que eu quis dizer, a gente tá enchendo o saco. Que tu é um merda de cama, porque até agora eu não senti nada. Ah, não. Toma essa, bicho. Eu quis dizer que a gente tá aqui já segurando o Garcia, já tá, tem quase 3 horas. Então, só pra gente já encerrar mesmo, eu queria comentar com vocês, ah, cara. Se a pessoa quer se livrar de você, é que nem, porra, a visita tá com sono, né? Não, já que vai... isso. O cara tá animadão lá, tomando cerveja, feliz. Faz um salgadinho aí. Não, pô, você tá cansado, né? Mas, porra, uma patatinha fria. Não, mas porra, tá tarde. Porra, você não tá cansado? Aí começa a bocejar. Nem nada, galera. Eles é que estão querendo me expulsar dessa porra. Mentira! Por mim, eu não encerrava esse programa nunca, porque eu tenho tanta coisa pra conversar contigo, a gente tem tanta coisa pra falar com você, pra conhecer, pra absorver a respeito da dublagem, a respeito mesmo de conversar mesmo, que esse papo aqui ia levar umas 5 horas, mas a gente sabe que você é um cara mega ocupado, e a gente não quer te atrapalhar mais que você tá... De meia da noite, inclusive, porra, eu faço muitas coisas. Garcia Júnior, muitíssimo obrigado por essas horas maravilhosas que nós passamos aqui conversando contigo. Cara, eu estou revigorado. Tu é uma simpatia. Porra, sério, eu tô... Obrigado, cara. Eu tô muito emocionado mesmo. Acredito que estou falando em nome do Brunão e do Miotti, né, gente? Eles dizem não. Não. Eu não achei nada disso, mas tudo bem. Aí, Brunão, eu tô mó indiferente. Não, cara. Ter conversado aqui com o Garcia foi fabuloso. Ainda mais falando tão tranquilamente sobre um filme, né? Assim, normal, sem estar falando sobre, sabe, o que você fez da sua vida, não sei o quê, sabe? Você não responde até nada também, né? Eu nunca fiz nada. Nunca fiz nada. Ia ser constrangedor, né, ter que dizer isso. Mas conversar aqui com um cara que fez parte da minha vida quando eu era mais jovem e assistia muita televisão dublada, cara, obrigado, Garcia Júnior, pela sua generosidade, cara. Imagina, muito obrigado. Cara, é isso. Eu que agradeço mais uma vez aqui, agradeço o convite. Foi muito bacana poder conversar com vocês, eu acho que é legal o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. É uma honra, entendeu? Tá junto com vocês nessa jornada, que vocês consigam seguir caminho e abrir vários caminhos para vocês com o trabalho que vocês desenvolvem aí. Ah, muito obrigado, meu querido. Obrigadão, Garcia. Só fazer um agradecimento aqui rápido. Vai lá, meu tio. A Mônica. Claro, Mônica. E ela que foi a ponte, né? Um beijo pra Mônica. É, muito obrigado. Um beijo pra Mônica, pro Cebolinha e pro Caixão. Magali também. Mas pra Mônica. Ah, e pra Mônica Rossi, claro. É óbvio. Agora entendi. Ou outro, lento. Vai querer entender, falei que tem. Saudade da Mônica, tem tempo que ela não aparece.